De mim má sina e prantos.

barriga. Se eu tirasse uma vassoura, se eu tirasse uma vassoura, se eu tirasse uma vassoura, se eu tirasse uma vassoura, tantas coisas que eu barria. Dá-lhe a melhor música. Voias, voias. O meu vestido vermelho nunca está fora de moda. Os anos passam por ele. O meu vestido vermelho, o meu vestido vermelho não tem etiqueta nem marca, tem a marca de uma vida que nem sempre me fui grata. Sempre que eu trago o vestido, ganho outro sentido, esqueço logo o pior. Com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho. Música.

estava aqui sentada, emprestada à dor, no olhar sem cor, na expressão cansada. Só eu quis fugir. Pensei nisso cedo, resolvi o medo, decidi partir, soltar-me de ti, beijar o meu segredo. Aqui estou de novo. Já não sou daqui, já nem por ti me movo. Agora sou eu, finalmente minha, neste olhar que é meu. Que tinha aqui estou de novo. Canal 2 da Antena Web. as mesmas coisas de sempre, as desculpas com um ar inocente, os momentos que nem quero lembrar. Desisti dos planos condenados ao fracasso. Aprendi com esse meu erro crasso. Não me arrisco a voltar a falhar. E hoje aqui estás de novo, impedindo-me de sair. Não há nada que eu procure, nem há porta que me segure. Eu não cedo mais. Não há nada que hoje possas pedir. Para me fazer mudar, nem te humilhes ao tentar implorar. O teu tempo acabou de ver.